da chorência. Vamos rochar tomando New Beck. Quebrando cabeça e admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. E esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. A cidade inteira sabe que você ainda me ama. Você ainda me ama. A cidade inteira sabe que você quer voltar pra minha cama. Então por que tu se engana? Então por que tu se engana?